Diretamente do campus da Universidade Federal de São Carlos, começa agora a entrevista ao vivo com Valcinir Bragato, candidato a prefeito de São Carlos. É a Rádio Fiscar nas eleições 2016. Meio-dia, 12 minutos, eu sou Daniel Monteiro, ao vivo dos estúdios da Rádio Fiscar. Damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Carlos. E hoje o entrevistado é Valcinir Bragato, do PV. Boa tarde, candidato. Obrigado por sua presença aqui nos estúdios. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os companheiros aqui dos estúdios. É uma satisfação estar participando com vocês desse debate. Eu sou Simone Bezerra e, para começar, quem é Valcinir Bragato e por que quer ser prefeito? Valcinir Bragato é uma pessoa simples, como todas as pessoas, uma pessoa trabalhadora. Sou funcionário do Banco do Brasil há 33 anos, na carreira administrativa. Desde muito cedo tive, por exemplo, da minha mãe, por orientação dos meus pais, uma participação efetiva nos trabalhos comunitários, né, em trabalhos em movimentos sociais e também em instituições com trabalhos voluntários. E nós sempre tivemos um engajamento no sentido de que a gente deveria participar e contribuir para que a comunidade caminhasse de uma forma saudável, de uma forma melhor. Em determinado momento eu entendi que ocupar o espaço na vida pública, isso seria uma ferramenta para ampliar essas atividades, para poder levar uma condição de atuação, de trabalho efetivo, em benefício do coletivo, a muito mais pessoas do que a gente fazia no dia a dia com os trabalhos localizados que a gente participava. E desde então eu venho atuando, participando na vida pública. Eu lembro até que quando eu disse para o meu pai a primeira vez que eu ia sair candidato a vereador, ele ficou muito preocupado, porque ele disse que era um meio muito difícil, um meio muito deturpado, que havia muitos outros interesses e que eu iria sofrer nesse meio. E eu lembro que naquela ocasião, quando ele ainda estava vivo, eu disse a ele que aquilo que a gente era, a gente poderia ser em qualquer lugar. A forma como a gente agia, os princípios que a gente tinha, a gente poderia manter em qualquer local, apesar da vida pública ser bastante difícil nesses aspectos, mas que a gente poderia manter uma linha de atuação sem comprometer os ensinamentos que a gente tinha de família, e uma família que sempre foi considerada como uma família muito trabalhadora e honesta. E realmente, na prática, depois, como vereador em alguns mandatos, eu pude comprovar isso. Como em tudo que a gente participa nos outros aspectos da vida, seja no trabalho, seja na comunidade, muitas vezes para fazer as coisas direito, para fazer as coisas com ética, a gente encontra muito mais barreiras, muito mais dificuldades. Lembrando que o candidato Valcinir Bragato está aqui hoje conosco por uma mudança na agenda dos entrevistados. Candidato, então começo com o tema meio ambiente e desenvolvimento urbano. Nos últimos anos, São Carlos vive um boom imobiliário, novo shopping, novas galerias, além de novas residências, e gerando uma preocupação em vários níveis, entre eles o ambiental. Como o senhor pretende evitar que uma possível especulação imobiliária vá e confronte a saúde, o equilíbrio ambiental de São Carlos? Olha, nós estamos num momento, inclusive, muito importante do município, quando nós estamos em processo de fazer a revisão do plano diretor do município. Mas não foi trabalhado de forma aberta o suficiente, não foi trabalhado de forma interativa o suficiente pela atual administração, como deveria ser, para que nesse plano diretor estivesse uma participação muito mais efetiva, inclusive das enormes contribuições que podem ser trazidas pelas próprias universidades, pelas unidades das Embrapas e por outras associações, instituições ambientais, como a Veredas e outras, que são tão significativas, tão importantes na nossa cidade, pessoas altamente capacitadas e que têm uma grande preocupação com o desenvolvimento urbano e rural da cidade. Nós tivemos, inclusive, já algumas reuniões conversando com esses setores, com esses segmentos, e nós vamos estabelecer um plano diretor de desenvolvimento ambiental. Nós queremos que não só o plano diretor na parte de desenvolvimento urbano, com todos os elementos físicos que são necessários, mas fazer o plano diretor de desenvolvimento ambiental e interagindo esse plano diretor de desenvolvimento ambiental dentro do plano diretor oficial do município, também nesse que há necessidade de fazer a revisão. Então nós vamos trabalhar muito próximos com as instituições, com as associações, com as pessoas competentes do setor de meio ambiente. Já fazemos isso já há algum tempo, já temos propostas em andamento, trabalhos em andamento pela cidade, e vamos interagir muito com as universidades e com as unidades de Embrapas também. Isso vai nos dar uma condição, inclusive, de planejar, de fazer um trabalho consistente e não que vai, ano a ano, dependendo dessa especulação toda que existe de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, mas tem que ser sustentável. Nós temos que olhar para o município, saber muito bem quais são os vetores de desenvolvimento, de crescimento, quais as regiões para onde nós vamos realmente caminhar, onde estão nossos mananciais, onde estão nossas nascentes. Nós vamos fazer um trabalho, inclusive, de levantamento junto com essas instituições, muito positivo. Porque nós temos hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, nós temos uma quantidade enorme de nascentes, nós somos cabeceira de aquífero Guarani e nós temos que ter um cuidado muito grande com essa recarga, inclusive também com a contaminação do aquífero. Então nós temos que estabelecer um plano que tenha realmente uma previsão importante para que lado, para que setor, de que forma nós vamos crescer. Nós vamos trabalhar essa questão do levantamento da cidade com a competência das universidades e já existem muitos trabalhos dentro das universidades, inclusive teses já defendidas de mestrado e de doutorado, que nós temos procurado utilizar também na Câmara Municipal em nossas audiências públicas. Nós vamos fazer esse levantamento, ter uma noção muito boa do que nós temos e para onde nós queremos ir. Bem, isso inclusive, né, é interessante você tocar nesse ponto, porque é o nosso próximo tema, a questão do desenvolvimento científico e tecnológico. Né? Na sua resposta, você citou aí a São Carlos e é conhecida capital da tecnologia, as Embrapas, as universidades, centros de pesquisa. Né? Nós temos aí um grande acervo de conhecimento na cidade e que às vezes é mal utilizado por questões políticas. Nessa questão, como o senhor pretende utilizar esse conhecimento em benefício da população de São Carlos, com uma parceria entre o conhecimento e a prefeitura? Olha, isso é importantíssimo. Nós somos uma das poucas cidades desse porte médio de 240, 250 mil habitantes que tem toda essa capacidade instalada de instituições de desenvolvimento científico, de elevadíssimo conhecimento em várias áreas, em vários setores. Nós temos um potencial muito positivo, muito grande, mas a prefeitura, o poder público municipal precisa realmente se abrir em contato, em disposição a interagir com esses setores. Eu vejo e já acompanho há bastante tempo uma preocupação e uma atitude muito positiva das universidades, dos seus mais variados setores e também das unidades da Embrapa, no sentido de oferecer para o município todo esse conhecimento. Mas a prefeitura precisa ser mais aberta, ela precisa ser realmente uma prefeitura que interage. Nós não vamos ter só o prefeito, o vice-prefeito e vereadores atuando em conjunto nessa parceria. Nós vamos ter uma equipe permanente de ações da prefeitura, uma equipe que vai trabalhar exatamente nesse intercâmbio com as universidades, com os setores da cidade, não só as universidades, mas com os demais setores também, para que a gente possa trazer para a nossa população todo esse benefício de melhoria de qualidade de vida. Nós temos que discutir muito questões da nossa cidade, que hoje são desenvolvidas em conhecimento dentro das universidades. E eu vejo muitas vezes outros municípios, até outros estados, utilizarem desse conhecimento que nós produzimos em São Carlos e a cidade de São Carlos não está atenta a isso, não está aberta para isso. Primeiro que nós vamos ter uma administração em todos os setores muito transparente. E quando a gente tem uma administração absolutamente transparente, cuidadosa, zelosa pelos recursos e por suas obrigações, nós não temos que ter preocupação nenhuma de interagir. Muito pelo contrário, quanto mais nós interagirmos, quanto mais parcerias nós tivermos com todo esse desenvolvimento científico que nós temos, muito mais chance nós temos de acertar. Inclusive na condução de projetos para o município, porque tem muitas ações que nós precisamos desenvolver que não cabem dentro do nosso próprio orçamento municipal. São ações que demandam muitas vezes investimentos maiores e que muitas vezes fogem das condições orçamentárias do município. E tanto por competências que existem de pessoas muito boas dentro da administração pública municipal, na área de carreira própria, como também na interação com as universidades, é que nós vamos desenvolver os melhores projetos. E quando nós temos esses projetos capacitados, bem desenvolvidos, com todo esse conhecimento, nós temos grande possibilidade, grande chance de trazer os recursos. Só para ter uma ideia, só na área de turismo do estado de São Paulo, o ano passado, 2015, ficaram retidos 123 milhões de reais. Por falta de projetos dos municípios. Nós temos que vencer isso com projetos de qualidade e trazer esses recursos. Candidato, o senhor tocou em uma área muito importante, que não é só o desenvolvimento científico-tecnológico e não são só aspectos técnicos. Também arte, cultura, esporte e, além de tudo, educação são essenciais. A população, de uma maneira geral, aqui em São Carlos, reclama bastante da falta de investimentos na educação oferecida pelo município, assim como também ela afirma que faltam projetos na área de cultura e esporte. Qual a sua avaliação dessas áreas e como o senhor pretende, caso eleito, equalizar essas questões? São Carlos está muito prejudicada nesse setor. Nos últimos anos, infelizmente, inclusive, algumas ações de cultura que existiam, os pontos de cultura e outros aspectos de cultura que existiam no nosso município, foram desfeitos, foram paralisados. Não houve interesse da atual administração em dar continuidade. E quando a gente tem algo bom acontecendo, nós temos que ter responsabilidade pública. Não importa que partido que começou, não importa de onde está vindo o recurso, nós temos que tocar para frente o que tem de bom. Valorizar aquilo que seja positivo e o que puder melhorar, melhorar ainda mais. Então eu vi com muita tristeza, né, tudo que foi desativado nos últimos anos na cidade de São Carlos, projetos excelentes que deveriam inclusive ser ampliados. Por exemplo, os pontos de cultura. Outro exemplo, os centros da juventude, que funcionavam, por exemplo, como tem o do Monte Carlo, do Jardim Monte Carlo, que funcionava em torno de 500 pessoas por dia, na grande maioria jovens, crianças, adolescentes, com cursos de artes na área de música, de dança, professores, orientadores, na área de esporte, com piscina, com quadra de esporte, os de mais idade, com cursos profissionalizantes que já aconteciam lá, inclusive alguns até para as pessoas de mais idade, das famílias, que têm realmente uma necessidade social importante naquele bairro, naquela região, para fazerem cursos também de recolocação profissional. Então, espaços como esse foram desativados, estão paralisados, coisas que já existiam, já funcionavam bem, e nós vamos retomar. Além de retomar, recuperar os espaços que já existiam, nós vamos ampliar. Todas as regiões da cidade precisa ter atividades. O poder público precisa ocupar os espaços públicos e oferecer bons projetos, bons programas, boas políticas públicas. E o espaço público está aí para isso. São praças, são escolas que devem ser abertas todos os dias, inclusive finais de semana. São atividades que a gente deve, inclusive, colocar de forma, através dos concursos, mais professores, mais educadores, porque através da cultura, através do esporte, nós estamos interferindo diretamente na formação do cidadão. Nós estamos dando capacitação, condições de vida, nós estamos dando, inclusive, oportunidade aonde não só aquele que vai se destacar e virar um atleta de ponta, um artista reconhecido, mas todos vão ter um benefício muito grande, porque tiveram essa oportunidade de ver seus talentos, de passar por várias áreas, de ter conhecimento nessa área. E nós vamos levar isso aos bairros. Nós vamos fazer as praças públicas pontos de encontro da comunidade, onde os vizinhos voltam a se interagir, voltam a se conhecer, colocar educadores, colocar professores, colocar equipamentos. É algo que é de pouco investimento e de um resultado muito positivo, muito importante. Então nós vamos realmente fazer, inclusive em parceria também com várias instituições, associações e os agentes de cultura. Nós vamos interagir com tudo que nós temos de tão positivo nessa área na cidade. Candidato, outra questão, claro, que afeta diretamente o cotidiano das pessoas, assim como a educação, é a questão da saúde e também da assistência social. Né? Nos últimos tempos, a população de São Carlos tem reclamado muito da falta de remédio, da demora para consultas, da falta de médico, da falta de novas unidades de saúde da família, da falta de unidades básicas de saúde, ou seja, reclama da infraestrutura da saúde na cidade como um todo. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende, de fato, fazer para solucionar, claro, tudo é difícil, mas solucionar essas questões que têm afetado, de fato, a população de São Carlos? Isso é muito importante. Hoje é uma das principais questões a ser cuidadas pela administração pública. A cidade cresceu muito nos últimos anos e a prefeitura, em atividade de atenção à saúde, encolheu. Infelizmente, às vezes o prefeito ele acha que ele vai construindo prédios e ele esquece que ele tem que fazer concurso público, ele tem que equipar, ele tem que pôr para funcionar. Só fazer parede, inaugurar, pôr placa, bater foto para sair na propaganda, isso não é o caminho. Nós precisamos realmente que cada setor funcione adequadamente, que atenda bem. E hoje nós não temos resolutividade nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde mais próximos da população. É onde começa realmente o atendimento de saúde, nas unidades básicas de saúde, onde as pessoas vivem, nos bairros, onde está mais próximo. Nós temos que tirar essa defasagem. Nós vamos abrir concursos públicos, nós vamos contratar mais profissionais da área da saúde para ter mais equipes de atendimento. Não é possível uma pessoa ir hoje marcar uma consulta para daqui 3, 4 meses. Fazer um exame daqui 6 meses. Para depois pegar o exame e voltar no médico mais 3, 4 meses. Quer dizer, leva 10, 11 meses para uma pessoa conseguir passar no médico, fazer exame e voltar com o resultado. Coisa que é para acontecer em 15, 20 dias. Porque é uma situação já de necessidade de atendimento. Nós não estamos nem falando de saúde, nós estamos falando de doença. Nós estamos falando de atendimento de quem já está com algum quadro necessitando de atendimento, de tratamento, de atenção. Então, nesse aspecto, nós temos que colocar as equipes e temos que também equipar um pouco melhor esses postos de atendimento mais próximos da população. É inconcebível que um posto de atendimento de saúde não tenha um raio-x, não tenha um ultrassom, não tenha algumas especialidades básicas, como pediatria, ginecologia, são ortopedia, são funções básicas principais, o clínico geral tem que estar funcionando bem. Muita coisa se resolve próximo, muita coisa já se resolve, inclusive, com o abastecimento dos medicamentos e o tratamento localizado. Daí para frente, nós temos também que ampliar as unidades de saúde da família, porque aí você sai também um pouco só da atenção e já começa a entrar um pouco mais com o preventivo, onde as unidades de saúde da família, que precisamos ter mais equipes, mais unidades espalhadas por várias regiões da cidade, além de fazer o tratamento, o acompanhamento junto às casas das pessoas, eles fazem também a passagem preventiva, eles fazem também o acompanhamento preventivo antes que a doença se estabeleça. Aí nós começamos a falar realmente de saúde, pela prevenção. E nós temos que tirar também uma coisa que é fundamental, essa fila que está absurda. É uma vergonha para uma cidade como a nossa, as pessoas irem para a fila do centro de especialidades às 5h30 da manhã para marcar uma consulta. Nós voltamos para trás. Nós temos que colocar o centro de regulação, as pessoas marcarem consulta por telefone, por internet ou na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. E ser rapidamente atendido. Não pode ficar essa pouca vergonha de ficar na fila de madrugada. Candidato, transporte e mobilidade urbana. Vivemos um cenário de mudança de empresa que faz o transporte público em São Carlos. Além disso, todos os usuários do trânsito, sejam motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, reclamam da falta de investimento em infraestrutura básica, seja sinalização, asfalto, malha viária. Caso eleito, como o senhor pretende lidar com essas questões? Olha, nós vamos ter que lidar primeiro de forma legal e de forma rápida e correta, porque, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje em termos de transporte público em São Carlos é uma tragédia. Não pode uma administração, quando tem um contrato que vai vencer, esperar vencer o contrato, passar 3 anos e depois querer fazer uma contratação emergencial, onde escolhe A, B ou C, 3 empresas que queira do próprio colete para trazer para participar da concorrência. A responsabilidade que nós temos que ter como gestores prevê que quando a gente tem um contrato a vencer, muitos meses antes de vencer, de acordo com a complexidade do contrato, a gente já providencia as licitações, faz o período de concorrência para que haja uma transição, inclusive com planejamento, onde você discute que sistema de transporte público você quer para a cidade de São Carlos. Com tanta gente competente nas universidades, nesse setor, nessa área, com tantas instituições querendo participar, nós estamos com um sistema absolutamente arcaico, de 20, 30 anos atrás, só fazendo esticar linha para cá, esticar linha para lá, e mais, muito mais voltado com o interesse econômico das empresas do que com o próprio projeto de prefeitura de fazer um sistema que funcione bem. Nós vamos, se tivermos a felicidade deles não fecharem a licitação até dezembro, o que seria uma catástrofe para São Carlos, nós vamos abrir a licitação corretamente para todas as empresas. E não vamos mais fazer pregão como eles estão fazendo, pregão presencial, onde as empresas se encontram na esquina, no barzinho da esquina, trocam informações, combinam e sobem já preparadas para quem vai ganhar a licitação. Nós não vamos admitir esse tipo de coisa. Pregão vai ser eletrônico, onde até o último segundo qualquer empresa do país, oferecendo o melhor serviço que nós colocamos no edital, pode entrar e oferecer o menor preço para a população pagar, e a gente ter uma empresa que não esteja amarrada com ninguém, combinada com ninguém, mas que venha prestar um bom serviço. Mas nós vamos fazer isso para, no mínimo, 2 empresas. Por que nós queremos colocar 2 empresas? Elas não vão concorrer entre si, mas nós queremos setorizar a cidade em 2 áreas com o terminal de integração. Então, uma atende um setor, outra atende outro setor, nós teremos terminal de integração funcionando e funcionando bem. Não justifica uma cidade do nosso porte a pessoa pagar mais do que uma passagem para ir de qualquer lugar para outro local. A pessoa tem que pegar o ônibus aonde ela está, ter a possibilidade da integração, se por acaso a linha não for direta para onde ela vai, faz a integração bem feita, com qualidade, e vai para qualquer lugar da cidade com uma única passagem. isso tem que funcionar. Duas empresas me garante que se tiver um problema de contrato com uma das empresas, se houver uma falha deles e não estiverem atendendo adequadamente, se não estiverem cumprindo as exigências que nós colocamos de qualidade, de atendimento, de tempo de ônibus, de equipamentos e tudo mais, eu posso denunciar esse contrato, ou se a empresa amanhã depois resolver não atuar mais aqui, eu tenho outra empresa já atuando na cidade, que ela amplia as linhas de forma que eu tenho tempo para trazer a nova licitação sem criar descontinuidade do serviço prestado. Uma suporta até que eu consiga estabelecer a recolocação da outra. Isso, o tempo terminou, então os temas também que a gente tratou aqui em sorteio. E agora, conforme combinado, o senhor tem 3 minutos para as considerações finais para os nossos ouvintes da Rádio Fiscar. Eu gostaria até de, desculpar, porque tem alguns assuntos que eu acho que são muito importantes para a cidade, e eu acabo esticando um pouco a resposta para mostrar bem como que a gente pretende fazer, e eu poderia ter falado mais sobre a questão da mobilidade urbana. Nós temos que fazer um investimento importante nessa área de mobilidade, de acessibilidade, que ainda é muito prejudicada na nossa cidade, com toda a competência que nós temos nas universidades, fazer a questão, inclusive, do anel viário, fazer com que a gente tenha uma cidade bem planejada, não só para agora, mas para as próximas décadas também. E as universidades, inclusive, têm um papel fundamental nesse projeto de cidade, que eu sei que nós não vamos dar conta de fazer em 4 anos, mas nós precisamos planejar e começar. Nós precisamos deixar políticas públicas bem discutidas, bem tratadas, bem planejadas, para que outros prefeitos que vierem depois de nós possam dar continuidade e a gente tenha um plano de cidade, de desenvolvimento sustentável, que a cidade esteja comprometida. E quando nós discutimos em conjunto com as instituições, com as associações, com os bairros, com as competências instaladas, as universidades, nós temos um engajamento de toda a cidade num projeto, num programa de futuro muito mais adequado, e vai ser muito mais difícil algum prefeito no futuro vir e desmontar tudo, porque a comunidade, a sociedade, as instituições estão engajadas num projeto de cidade, num projeto de vida melhor. E nós não vamos ter mais para frente o que nós tivemos nesses últimos anos, em que muita coisa boa foi simplesmente desmontada. São Carlos andou para trás, infelizmente, nesses últimos anos, em termos de gestão pública. Sabemos que não existe recursos para tudo, mas o recurso que a cidade tem, a arrecadação do município, mesmo tendo os seus endividamentos, nós já temos levantamentos muito bem feitos sobre orçamento, nós temos absoluta convicção que é possível administrar sim, fazer uma boa manutenção, fazer um bom trabalho de respeito à população, manter a cidade em ordem, tirar toda essa onda de buracos que tem pela cidade, ampliar as equipes na área da saúde, colocar mais professores, professoras de apoio, inclusive, na área da educação, colocar a educação em tempo integral. A escola não precisa, a criança não precisa ficar na escola o tempo todo, integral, na escola, mas ela precisa ter atividade em caráter integral, educação integral, onde ela tem o turno de escola, depois ela tem o contraturno com outras atividades culturais, esportivas, reforço, outras questões que são importantes para a juventude. Nós estamos hoje tendo uma situação muito delicada, onde os jovens estão muito ociosos, principalmente nos bairros, na periferia, sem atividades. Está faltando poder público. Aí aproximam-se outros interesses nefastos a essa juventude que está aí buscando realmente uma condição de vida melhor. Eu queria deixar aqui um abraço a vocês, agradecer a oportunidade, fico muito feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo, dizer para São Carlos que nós estamos realmente determinados a fazer uma excelente gestão na cidade de São Carlos. Peço o voto, peço o apoio e vamos realmente trabalhar com todos. Muito obrigado, candidato Valcine Bragato, do PV. Lembrando que amanhã, dia 20, a partir do meio-dia 10, nossa entrevista será com o candidato do PT, Lineu Navarro. Obrigado a todos e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Esta foi a entrevista com o candidato Valcine Bragato. É a Rádio Fiscar nas eleições 2016.